curtir, vou ligar pra Patrícia, pra Fernandinha. Eu só quero é me divertir. Só quero é me divertir. Tô solteiro, sozinho na pista. Eu tô gostando, hein? E ai de você se entrar na minha frente hoje à noite. Eu só quero é me divertir. Sozinho, tá bom? Só quero é me divertir. Espaço aberto. A maior temporada de música no seu rádio. Atrasado. Ah, eu não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, o banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade. Se é dinheiro ou é amor, por cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta. O meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, lepo, lepo. É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha, ha, o lepo, lepo. Vai! E ah, eu já não sei o que fazer. Duro, pé rapado, com salário atrasado. Ah, eu não tenho mais pra onde correr. Já fui despejado, o banco levou meu carro. Agora vou conversar com ela. Será que ela vai me querer? Agora eu vou saber a verdade. Se é dinheiro, se é amor ou cumplicidade. Eu não tenho carro, não tenho teto. E se ficar comigo é porque gosta. O meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, lepo, lepo. Vai! É tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, lepo, lepo. Oh, é tão gostoso quando eu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, lepo, lepo. Oi! É tão gostoso do meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, lepo, lepo. Vai! É no meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, lepo, lepo. É tudo nosso. É tão gostoso com meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, lepo, lepo. Comigo a rocha negona, vai! É do meu ha, ha, ha, ha, ha, ha, o lepo, lepo. Oh, é tão gostoso quando eu ha, ha, ha, é. Todo mundo dançou! É pro lepo, lepo, lepo. Espaço aberto. Tu, tu, tu. O seu pedido está no ar. I suppose I should tell you what this bitch is thinking. You'll find me in the studio and not in the kitchen. I won't be bragging about my cars or talking about my chains. Don't need to shake my ass to you, cause I've got a brain. If I told you about my sex life, you'd call me a slut. When boys be talking about their bitches, no one's making a fuss. There's a glass ceiling to break, uh-huh, there's money to make. And now it's time to speed it up, cause I can't move at a pace. Sometimes it's hard to find the words to say. I'll go ahead and say them anyway. Forget your balls and grow a pair of tits. It's hard, it's hard, it's hard out here for a bitch. It's hard. For a bitch, it's hard out here.

da noite é o patrão que vai pagar. Ostentação, ostentação. Camarote lotado com carro importado, dinheiro na mão. Ostentação, ostentação. Mulherada sobrando, a festa bombando, tequila na mão. Lúcio, Manuel e Murilo, Ostentação, encerrando muito bem o nosso espaço aberto desta sexta-feira. Obrigado pela audiência, pela paciência. Um ótimo final de semana para todo mundo. Eu volto segundona com mais uma edição do Espaço Aberto para você. Super beijo e até lá. Tchau. Você ouviu, você ouviu, você ouviu, você ouviu. Espaço Aberto. Espaço Aberto.